Quanto mais o tempo passa, mais eu acho graça nessa grande encenação. Quanto mais eu acho graça, mais eu choro e mais eu perco o chão. Quanto mais eu choro, mais eu perco o chão. Me perco nessa estrada, eu perco a noção. Eu perco a caminhada desse amor que sobe até o coração. Não me faça de palhaça se você me quer. Vem aqui me ver quando você quiser. Eu não sou nenhuma otária pra te esperar. Você não é tão inteligente pra me enganar. E quanto mais o tempo passa, mais eu posso crer. Você nunca se importou em tentar me ver. Você sabia que eu era sua de qualquer jeito. E agora chora todo dia e eu acho até bem feio. Passa mais, percebo sua maldição. Me apaixonar e depois jogar tudo em vão. Quanto mais eu me apaixono, mais vou me perdendo. Cada traço, cada desenho do meu corpo, sem sentido nada mais, pode me salvar. De palhaça, veja bem, mulher. Quando eu te quis, me tratou como uma qualquer. Eu não sou tão fácil, não vou me entregar. Prefiro te esquecer do que me apaixonar. Você achou que era só me telefonar. Pedi desculpa umas mil vezes e depois só desligar. Se lá fosse tão fácil assim, seria bom pelo menos. Teria se esforçado.